cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora então, bem-vindos aqui a mais um cá se fazem, cá se tocam no FM da Bonova. E, David, já tínhamos pré-anunciado quem iríamos ter aqui esta semana. Mas se eu disser que vamos falar com Sebastião Manuel Duarte Antunes, bem, os mais atentos já perceberão que vamos falar com Sebastião Antunes e que já na primeira vez, portanto, nestes já mais de 11 anos ininterruptos aqui do Cá Se Fazem, Cá Se Tocam, já esteve connosco por duas vezes, em 2006 e 2012. Portanto, estava na altura. Até porque por meio já houve um disco que passou um bocadinho à margem, mas agora com edição de singular, não queremos que isso aconteça. Pois bem, a verdade é que já anda aqui a passar um tema desse singular já há algum tempo, como pré-divulgação, e curiosamente um tema, Balada do Desajeitado, confunde algumas pessoas sobre a sua origem. Podemos dizer que é um tema que já tem 20 anos e que já vem do álbum, se bem me recordo, Entre Luas. Mas bem, estarmos aqui a falar nisso e não estarmos a dar as boas-vindas a quem convidamos é desde logo, enfim, um pecado. Portanto, antes de mais, Sebastião, bem-vindo aqui uma vez mais à Rádio Bonova, ainda que seja via telefone. Olá a todos e olá também a todos os ouvintes. Sebastião, olha, começamos precisamente aqui com o álbum Desajeitado. Ora, de repente, por mão dos dama, e bem, vem recuperar esse tema. Ora bem, mas esta música hoje em dia já tem 20 anos. Eu normalmente costumo dizer que eu deixo, esta é uma questão que eu remeto sempre para que as pessoas vão buscar esta coisa curiosa. E é uma questão que eu costumo deixar porque acho uma certa graça a este movimento, e então eu costumo dizer, isso é lá uma coisa da net, portanto vocês vão lá procurar e vão lá fazer uma pesquisazinha e remeto sempre, e vou continuar a fazer este percurso de acho graça a esta coisa de remeter para as pessoas irem vasculhar e perceber que história é esta. E, portanto, vou voltar a fazer o mesmo. Portanto, vou remeter isto para que as pessoas tenham também esta... Eu costumo chamar a isto a interatividade com os artistas, não é? Alguma curiosidade, não é? Que as pessoas, vamos lá utilizar este termo, e olharem o trabalho de quem anda no mundo da música. Portanto, o artista e o artista, quando eu estou aqui a dizer isto, estou por o artista porque o artista no fundo é um trabalhador como outro trabalhador qualquer. Não é diferente do senhor do café ou do senhor da mercearia, da padaria. Portanto, mas é engraçado as pessoas também irem espiolhar coisas que lhes despertem a sua curiosidade, e então eu costumo cometer sempre isto para irem vasculhar, para irem, por exemplo, ao correr. Digo sempre, isso está lá para a internet, vão lá para ver o que é que está lá, anda sobre esse assunto. É mais ou menos isto que eu tenho a dizer sobre isso. Sei de alguém por demais envergonhado que, por ser tão desajeitado, nunca foi capaz de falar. Só que hoje vivo o tempo que perdeu, e sabes, esse alguém sou eu, e agora eu vou-te contar. Sabes lá o que é que eu tenho passado? Estou sempre a fazer-te sinais e tu não me tens ligado. E aqui estou eu a ver o tempo a passar, a ver se chega o tempo de haver tempo para te falar. Eu não sei o que é que te hei de dar, nem te sei inventar frases bonitas, mas aprendi uma ontem, só que já me esqueci. Então olha, gosto muito de ti. Podes crer que à noite o sono é ligeiro, fico à espera o dia inteiro para poder desabafar. mas como sempre chega a hora da verdade e falta-me eu à vontade, acabo por me calar. Falta-me o jeito, ponho-me a escrever e rasgo, cada vez a tremer mais, e às vezes até me engasgo. Nada a fazer, é por isso que eu te conto, é tarde para não dizer, digo como sei e pronto. Eu não sei o que é que te hei de dar, nem te sei inventar frases bonitas, mas aprendi uma ontem, só que já me esqueci. Então olha, gosto muito de ti. Eu não sei o que é que te hei de dar, nem te sei inventar frases bonitas, mas aprendi uma ontem, só que já me esqueci. Então olha, gosto muito de ti. Gosto muito de ti. Gosto muito de ti. Este disco singular, além de buscar temas a seus mais antigos, tem também dois originais. Mas eu queria dizer, isto é e não é um best-of. Já o li, também assim escrito. Mas a verdade é que Sebastião Antunes tem 30 anos de carreira. Convém recordar o São Marcos, não é? Recriar estes temas, na prática, quase à gênese como eles começaram, não é? À guitarra, foi para si simpático. Portanto, ir buscar temas bem mais antigos e voltá-los à guitarra, recriá-los. Foi muito simpático. Isto foi um acordo que nós fizemos. Portanto, primeiro foi o meu editor, o Alain Vassier, que me lançou esta ideia de, no fundo, mostrar às pessoas como é que os temas começaram. Portanto, os temas começam na minha sala, onde eu estou sozinho, com a guitarra, com o meu gravador, e depois passam para o grupo, e depois passam para a sala de ensaio, e o grupo começa a trabalhá-los até que acabam num disco. A ideia deste décimo álbum, depois as pessoas perguntam-me, então mas isto é um disco a solo ou é um disco de quadrilha? É um disco a solo, mas como tudo o que eu faço está integrado no projeto Quadrilha, portanto o Quadrilha é um projeto que engloba os meus discos a solo, os meus discos com a banda, às vezes só com três músicos, portanto é um, no fundo isto é uma espécie de projeto abrangente de várias... É um projeto que abrange várias vertentes, portanto nós colocamos-nos em vários posicionamentos para fazer um disco de vez em quando. E este eu decidi fazê-lo sozinho, claro, com a colaboração do guitarrista Miguel Veras, para trazer um pouco às pessoas, como décimo álbum, a ideia de isto costuma começar assim. Portanto, é assim que as músicas começam, é assim que elas... começam por me surgir, é a primeira versão das músicas, claro, um bocadinho mais arranjadas, como é óbvio para um disco, mas esta é a primeira, portanto, é a versão primária das músicas que as pessoas depois vêm a conhecer tocadas pelo grupo, portanto, e achámos que era a altura oportuna para voltar a estas músicas e mostrá-las às pessoas na sua forma mais simples e mais iniciada, portanto, mais é mesmo o seu começo. Estava difícil combinar um café, mas desta vez lá foi. Talvez possamos falar do que já lá vai, que às vezes ainda dói. Da coragem esquecida que já se perdeu, quem deixou por dizer foste tu ou fui eu. Da lembrança guardada num canto qualquer, da palavra apagada por não se entender, e dizer-te num gesto mais enternecido: sabes, eu também ando um bocado perdido. Vou preparar-te um jantar, com certeza. Vou ser original. E vou escolher-te um bom vinho, tu sabes, nunca me saí mal. E falar-te das voltas que a vida trocou, das verdades que o tempo já entrelaçou, entre sonhos queimados, lançados ao vento, entre a cor de um sorriso e o tom de um lamento, e dizer-te de um sopro empurrado pela sorte, sabes, eu também ando um bocado sem norte. Olha, não fiz sobremesa, deixa lá, fica para outra vez. Vamos deixar mais um copo a falar dos quês e dos porquês. Uma história que nos apeteça lembrar, um episódio que nunca nos deu para contar, um segredo guardado pelo cair do pano, um encontro marcado no cais de um engano, e dizer-te na hora em que a voz fraquejar, sabes, eu também me apetece chorar. E vou chamar um táxi, é hora, para te levar a casa. Era suposto um de nós nesta altura ficar com a alma em brasa. Mas a vida é assim, não aconteceu. Pouco importa dizer, foste tu ou fui eu. O que importa é o abraço que estava por dar. Há de haver uma próxima e mais um jantar. E dizer-te a sorrir, já passa das três, dorme bem. E quem sabe, um dia talvez. Um dia talvez. Um dia talvez. Oito temas recriados e dois temas novos. Este ir regressar, portanto, ao passado, e pedíamos eventualmente ir incorporar aqui o tempo ainda dos Peacemakers, este escolher de oito temas não teve algo de, como é dizer, de difícil, até doloroso, enfim, para num universo de tão bons temas, conseguir ter aqui alguns para exemplificar neste álbum? Teve, foi difícil, porque nós começámos com 16 músicas. Eu lembro-me que acho que mais, não lembro, de 15, 16. Nós começámos com 16 músicas para fazer a seleção. Depois, lá conseguimos, ao fim de conversar, conseguimos chegar a 12. E depois, não, é melhor pôr esta. E depois é aquela coisa, não, pá, se calhar esta é melhor. Então, mas se nós metermos esta a seguir à outra, não será mais... Então, e depois andamos ali uns tempos a tentar perceber... Para chegar a esta conclusão, quais são, porque há uma série delas que ficaram de fora, não é? Exato. Portanto, e depois nós não vamos, e depois temos sempre aquela, fica sempre aquele amargozinho de boca, embora eu tenha tido um prazer enorme a fazer este disco, fica sempre aquele amargozinho de boca que é, eu agora não vou fazer um disco igual tão depressa, portanto, as que ficaram de fora não vão aparecer neste formato tão depressa, se calhar só daqui a 10 anos, ou nunca. Portanto, quando nós fazemos um trabalho de escolha, de seleção, temos sempre que, a dada altura, abandonar o trabalho. Portanto, é um trabalho que se abandona, os discos, mesmo quando estamos a gravar um disco, e quando já estamos nas misturas, e quando já estamos em todo este processo, o trabalho há um momento que se abandona, porque se nós estivéssemos exaustivamente a corrigir, até chegarmos à conclusão que não temos mais nada para corrigir ou mais nada para escolher, o disco nunca vai acabar. Nunca. Por isso é que eu costumo dizer que os discos há um momento em que se abandonam. Eu penso que é como um quadro, ou como uma pintura, ou até como um livro que alguém esteja a escrever. há um momento em que vai ter que aceitar, ok, vai ficar assim. É preciso datá-lo. É aquele disco de 2017, não é? Senão, permanecia 2018, 2019 e nunca saía cá para fora. Exatamente, porque eu amanhã já estaria a ter uma ideia que afinal se calhar vou pegar ali naquela frase daquela música e vou-lhe pôr uma guitarra com o som um bocadinho diferente e no dia a seguir depois dizia, pá, se calhar agora com este som já fica melhor cantar isto de outra maneira e assim nunca mais. Portanto, eu gosto muito da frase em que os discos, quem diz os discos diz outras, como eu disse há pouco, os discos não se acabam, abandonam-se. Pronto, abandonam-se e a partir do momento em que eles se abandonam, eles vão para a fábrica, vão para a edição e a partir daí eles começam a ter a sua vida própria. Depois é uma relação, como eu costumo dizer, entre os discos e o público. Nós depois já só nos cabe divulgá-los e falar deles, porque ele a partir do momento que sai começa a ter uma vida própria. Uhum. Começa a ver umas pessoas que gostam, outras que não gostam, vai mais para o norte, vai mais para o sul, vai mais para... Mas começa a ter uma vida própria, portanto... É um bocadinho como os filhotes, não é? A partir de certa altura começam a ter uma vida própria. Portanto, eu disse um bocadinho isso. Portanto, nós nunca temos aquela consciência de que, ok, o disco está perfeito, pode sair. Não é bem isso. Aceitamos que pronto, fica assim. É uma espécie de aceitação. Os homens mais velhos do bar fazem lembrar os sinais do entardecer, como um dia que já passou, mas que deixou tanta coisa por fazer. Os homens mais velhos do bar, entre cigarros e copos sem graça, veem as gaiatas passar. A noite é que já nunca passa. Os homens mais velhos do bar contam histórias quando o outono vem. Andaram por longe, eu sei lá, e há coisas que não vão contar a ninguém. Os homens mais velhos do bar sabem que a vida já não lhes diz que sim. Para os outros o bar está a fechar, mas para eles o bar não tem fim. Senta-te aqui à minha frente, tenho uma história para te contar. Ficava triste se tu não tivesses vontade de aqui ficar. Vou-te falar de um lobo sozinho que se apaixonou pela lua cheia, que ainda tem um lugar vago na cama que a lua não quis. Boa Nova, um mundo de emoções. Os homens mais velhos do bar sabem que as nuvens são como a solidão, que às vezes parecem partir, mas voltam sempre lá para o fim do verão. Aos homens mais velhos do bar é a noite quem lhes afaga a mão, companheira que não tem destino, mas que acaba sempre por ter razão. O tempo é um doido a correr, amanhã está longe e não quer voltar. Há muito que assim passou a ser, para quem pensa que assim vai passar. E há tantos que não querem saber dos homens mais velhos do bar. É que são mais os que se afogam num copo do que aqueles que se afogam no mar. Senta-te aqui à minha frente, tenho uma história para te contar. Ficava triste se tu não tivesses vontade de aqui ficar. Vou-te falar de um lobo sozinho que se apaixonou pela lua cheia, que ainda tem um lugar vago na cama que a lua não quis. Senta-te aqui à minha frente tenho uma história para te contar. Ficava triste se tu não tivesses vontade de aqui ficar. Vou-te falar de um lobo sozinho que se apaixonou pela lua cheia, que ainda tem um lugar vago na cama que a lua não quis. E dessa relação com o público a que estava a aludir, também tem uma vantagem, que depois é nos concertos que normalmente pode depois introduzir variantes. É só tais novas ideias que vai tendo essas cambiantes e depois então vai experimentando no público, não é? Ao vivo, na prática elas nunca são bem iguais como estão no disco, portanto não são bem fotocópias, são o que são, mais um bocadinho da criatividade que estamos a ter naquele momento, e mais um bocadinho do ambiente que estamos a ter com o público, mais um bocadinho da maior ou menor intensidade com que estamos nesse dia, ou da melhor ou pior energia com que estamos nesse dia, portanto é a mesma letra e a mesma música com todas as variantes daquele dia em que ela está a ser tocada e daquele espaço e daquela hora e das pessoas que estão na sala ou no recinto, portanto, é aí que nós introduzimos as tais variantes que podem ser sempre diferentes. Esta noite ao acordar, saltei o muro para ficar por cá. Deixei de ter para ver que ainda há amor para dar. Esta noite pela manhã, fechei a porta para poder sair da cepa torta sem ter para onde ir e ter de andar. Hoje tive a tentação de te dizer que sim e por que não, pedir-te que vás para voltar. Fiquei com a convicção que no amor mais vale ser um na mão que dois sem amor para dar. No amor para dar tem de haver amor para dar. No amor para dar tem de haver amor para dar. Esta tarde ao clarear, soltei a corda só para me prender. Gritei bem alto para te adormecer e acordar. Ontem quando eu regressar, vou dar-te a mão para te deixar partir. Dar-te a razão só para te ver sorrir e acreditar. No tempo em que acontecer, é bom saber como é bom não saber de nada para não te contar. Por falar em querer, gostar de ti e não querer dizer, para nem te deixar duvidar. No amor para dar tem de haver amor para dar. No amor para dar tem de haver amor para dar. Para nos acordar. Oh. também que o álbum tem, curiosamente, a estrear o álbum, o primeiro e o segundo tema, tem dois originais, O Amor para Dar e depois então A Melhor Solução, até com a Ana Leins. Fala um pouco sobre a construção destes temas e porque é que entendeu que eles deviam pertencer a este álbum. Eu tinha estes dois. O Amor para Dar é uma música que eu tinha feito e estava à espera de uma oportunidade para editar. Para colocar num álbum, e achámos que era oportuno ela aparecer neste disco. Representa uma nova fase, a fase de um bocadinho de guitarra elétrica, portanto, trazer ali também para não ser só um disco de revisitações, portanto, para ser ter qualquer coisa de novo. A Melhor Solução, nós quisemos contrastar esta voz com alguém que não fosse da área, e a minha amiga Ana Leins, pronto, ficou-se a gravar, portanto, uma voz que vem do fado, uhum. A ideia era não trazer nenhuma voz da música popular, não trazer nada de parecido com portanto, não, e ir para um universo completamente diferente. E esse universo, portanto, teria que ser alguma coisa contrastante. E pareceu-nos que correu bem. O tema está agora a começar a circular também pelos concertos. Vamos ver qual será a vida dele. Mas achámos que eram os dois temas que se enquadravam bem neste... Embora ele seja um bocadinho diferente de todo o resto. Eu não gosto de fazer os discos todos assim muito... Os meus discos às vezes têm músicas que as pessoas me perguntam, mas os temas às vezes não têm muito a ver uns com os outros. Pois, é assim uma coisa que... É assim uma ideia que me sai e de repente, pronto, vamos gravar isto e vamos lá ver se o editor concorda, e como o editor concordou, nós avançamos com estes dois temas. Portanto, não podemos dizer que os seus discos primam pela homogeneidade. Eles têm um fio condutor, às vezes um bocadinho, sim, claro, difícil de explicar, que é, por exemplo, quando gravámos O Proibido Adivinhar em 2015, o fio condutor do disco eram as surpresas. Eram os temas aparecerem com situações das quais as pessoas não esperam de nós, como tocar uma música do conjunto de António Mafra, como tocar um São João da Beira Baixa com instrumentos do Mali, como gravar uma música com uma cantora do Saara, Mariam Hassan. Portanto, o fio condutor desse disco era exatamente a surpresa, e por isso é que o disco se chama Proibido Adivinhar. Não penses que ando para aí triste, amargurado, desnorteado ao falar do teu sorriso. É um engano, pois até ando animado, bem-humorado, que eu bem preciso. Fica a saber que ainda não perdi a esperança, e só alcança quem insiste e acredita. Sei que depois da tempestade vem bonança, e só avança quem não hesita. Eu sei que o mundo vai rodar e muitas voltas há de dar, e a nossa história vai voltar para o seu lugar. Na tua rua eu fico sempre com um sorriso, mesmo que eu já não toque à tua campainha, porque eu sei bem que sei aquilo que é preciso para ter de volta tudo aquilo que eu tinha. Mesmo que eu já não toque à tua campainha, eu tenho a chave para a tua confusão. Podes dar voltas e mais voltas à vidinha, para o teu problema eu sou a melhor solução. Podes dar voltas e mais voltas à vidinha, para o teu problema eu sou a melhor solução. Que eu ando a espreitar a tua vida, perguntar coisas sobre ti a toda a gente. Levo os meus dias de forma descontraída, desinibida e sorridente. Não fico triste por lembrar a nossa história,

mesmo que o fim da história seja aqui. Dor que se apaga e um calor que se quer apagar, como quem grita do alto da fraga que a vida nos traga a distância para andar. Deixa correr o licor dos sentidos até que o dia nos veio acordar, de mãos trocadas, de braços caídos, achados perdidos. Veio amanhã levezinha e serena cantar uma frase mais terna que eu vi. Valeu a pena, mesmo que o fim da história seja aqui. Veio amanhã levezinha e serena cantar minha frase mais terna que eu vi. Valeu a pena, mesmo que o fim da história seja aqui. Valeu a pena, mesmo que o fim da história seja aqui. Eu gosto de fazer experiências, gosto de fazer coisas que não estão assim, que não são muito previsíveis, porque é que eu haveria de ir gravar com o Tito Paris, que canta a música de Cabo Verde, porque eu adoro a voz dele, adoro o trabalho que ele faz. E para mim foi uma honra ele ter aceito. E com o Pedro Neto passa-se a mesma coisa, que eu tenho uma grande admiração pelo trabalho do Pedro Neto, fiz-lhe esta proposta e o Pedro, obviamente, que aceitou. E lá partimos nós para a toada do Alentejo. Ainda trago um gosto a trigo atrás de mim, que se me agarrou a alma ao nascer. Sou como um carreiro longe de ter fim, como quem ceifou searas sem saber. Sou lá onde ninguém fala das marés, onde o horizonte queima pelo olhar. Por paixão ainda trago arder nos pés o calor de uma seara por cortar. Já cantei desde a nascente até à hora do sol pôr, já naveguei nas ribeiras ao luar. Ai Alentejo, quem te amou não te esqueceu, ainda se ouvem os teus ecos nas cantilenas do sol. O sol deu-me histórias velhas para contar, que eu guardei de manhãzinha ao pé de um rio. Em janeiro roubei mantas ao luar, e a um pastor roubei um tarro e um assobio. Já corri atrás dos corvos, já me escondi nos trigais, ouvi rolas nos sobreiros a arrulhar. Ai Alentejo, quem te amou não te esqueceu, ainda se ouvem os teus ecos cada vez que a lua cai. Já corri atrás dos corvos, já me escondi nos trigais, ouvi rolas nos sobreiros a arrulhar. Ai Alentejo, quem te amou não te esqueceu, ainda se ouvem os teus ecos cada vez que a lua cai. Sabe que eu, quando ouvi falar que tinha aqui o álbum singular e que tinha reedições de temas, ainda antes de ter acesso ao álbum, fui, veja lá, onde eu me arrogo ter a pretensão. Fui pensando que temas é que poderiam constar, não é? E se fosse eu, que sugestões poderia dar? E, curiosamente, dei comigo a pensar que gostaria muito de ver lá o Doideira, é um tema que extremamente aprecio, e não só. Portanto, comecei a pensar que eu, se calhar, podia lhe dar sugestões. E eu ia perguntar por aí, quem aqui ouviu, felizmente não ouviu a mim, quem aqui ouviu, para além do Alain Vachier, para, enfim, quando pensou neste disco? Em primeiro lugar, eu tenho que dividir aqui esta resposta por duas questões. A Doideira nunca poderia fazer parte deste conceito, porque a Doideira é um tema de festa. Não é? Exato, sim. Portanto, este disco é um disco de todo ele... dinheiro e por aí diante. É, exatamente. Portanto, todo este disco é um disco de temas tranquilos, de temas para pegar numa guitarrinha e como está escrito no texto promocional, é como se fosse pegar numa guitarra e estar numa sala a tocar para amigos, coisinhas calmas, coisas tranquilas, pronto. Portanto, as pessoas com quem eu falei foi com o editor e com os músicos do grupo e com o produtor do disco, que é o Gonçalo Pratas. Uhum. Portanto, nós fomos mais ou menos fazendo a seleção, mas sempre com este conceito de temas tranquilos, portanto, temas... Portanto, este é um disco mesmo a apelar ao descanso, a ouvir tranquilamente uma musiquinha calma. É um disco muito calmo. Portanto, é um disco até, de certa forma, é o disco mais romântico da minha carreira. Pronto. É assim, um disco que puxa bem à nossa parte mais romântica e menos festiva. Foi na carreira das duas, já lá vai, disse-me a mãe, com os olhos rasos de água, a ver da vida que só tem quem daqui sai. Os que aqui ficam têm solidão e mágoa. Fiquei parado à espera do poente, enquanto a noite me trazia ao escurecer. Em frente ao lume, com o sono à minha frente, a imaginar o que me iria acontecer. Mal ela sabe quanto a queria, fico acordado a ver passar horas e luas. Talvez um dia, quem sabe, talvez um dia eu vá atrás dela e vá na carreira das duas. Já lá vão anos e dela nem sinais, só os caminhos palmilhados pela tristeza. Só as saudades é que são cada vez mais, e o tempo passa no correr da incerteza. Ainda me lembro do dia dos amores, ainda me lembro das cantigas da ribeira. Quanto maior é a paixão, mais são as dores, dores que o tempo vai regando a vida inteira. Mal ela sabe quanto a queria, fico acordado a ver passar horas e luas. Talvez um dia, quem sabe, talvez um dia eu vá atrás dela e vá na carreira das duas. Mal ela sabe quanto a queria. Fico acordado a ver passar horas e luas. Talvez um dia, quem sabe, talvez um dia eu vá atrás dela e vá na carreira das duas. Mas isso significa que eventualmente poderia haver espaço até para um segundo CD ou um disco duplo, onde temas como Não Há Dinheiro ou De Ideia, como há pouco falámos, pudesse ter uma outra vida, ou seja, uma parte de facto mais calma, como disse há pouco, e uma outra um bocadinho mais lúdica. E estamos a entrar num plano que nós não estamos a querer divulgar para já. Ah, não me diga. Estou a antecipar-me. Há uma certa perspicácia nessa pergunta, sim, e não vou dizer muito mais, mas sim, é por aí. Pronto, e isto fica-nos ao campo em aberto, que pronto, fica prometida uma segunda conversa. Exatamente. Para também não ficarem a remer muito, ok, sim, este disco faz parte de um pack. Muito bem, então ótimo. Eu vou dizer até porque é que me sugeriu isto. Para quem vai à procura na net e vai descobrir o Não Há Dinheiro numa versão muito interessante com o Rochinol Faduz. E assim, olha, aí está uma boa sequência para este trabalho. Pronto, aí está. Porque o Sebastião Antunes goza dessa prerrogativa, que é uma pessoa que é extremamente convidado para participar com outros músicos. Há pouco falávamos do contrário, dos seus convites, mas a verdade é que também é chamado muitas vezes. O que só prova que, para já, que é reconhecido pelos seus pares. E segundo, que tem gosto em fazê-lo. Sim, e foi muito divertido. Quando o Marco me fez o convite, nós divertimos imenso a fazer aquilo. Nós fizemos a gravação dessa música. Portanto, foi no disco dele de 2012, em que ele decidiu gravar esse tema, e eu cantar o tema com ele, e foi, sem dúvida, foi mesmo. Eu agradeci imenso o convite, e para além de ter sido bom, foi, nós divertimos-nos realmente muito com esse, aliás, até a fazer o videoclipe, nós nos divertimos imenso, porque aquilo foi muito brincalhão, foi um grande divertimento, foi a tarde toda numa palhaçada completa. Foi mesmo divertido. Ele é uma pessoa muito divertida, é muito. Tem aquele talento fantástico de transformar tudo numa risada constante, e eu gostei imenso de participar neste trabalho dele. Não há dinheiro, não há dinheiro, andamos nesta conversa o ano inteiro. Não há dinheiro, não há dinheiro, é cada um que se amanhe, não há dinheiro. Não há dinheiro, não há dinheiro, andamos nesta conversa o ano inteiro. Não há dinheiro, não há dinheiro, é cada um que se amanhe, não há dinheiro. É cada um que se amanhe, não há dinheiro. É cada um que se amanhe, não há dinheiro. Pois bem, Sebastião, estamos aqui a falar do décimo disco. Já na Boa Nova tínhamos feito destaque, nem mais nem menos, do que com Um Abraço, e antes disso tínhamos feito com A Cor da Vontade. Portanto, é mais que justo falar deste singular, e seguramente nesta semana de destaque vamos falar de outros álbuns que, enfim, onde lançou muitas e boas músicas. E agora ficou prometido, naturalmente, que o próximo, que já aqui alvitramos, iremos falar seguramente sobre ele também. Portanto, Sebastião, olha, um abraço, obrigado por uma vez mais pela disponibilidade que teve para connosco. Rádio Boa Nova, um viva para todos os ouvintes, um abraço para todos os ouvintes, e até breve. Até breve, então. Se eu um dia não voltar, desenha meu nome no chão. Pede um desejo às ondas do mar e guarda-o na tua mão. Sempre que a noite vier, quando não houver luar, dá o desejo a uma onda qualquer e pede-lhe para eu voltar. Trago o destino das águas, vou aguardar dos rochedos. Dizem que o tempo é que apaga as mágoas, quem será que apaga os medos? O mar não é de ninguém, ninguém é